É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. E eu recebo aqui no Fronte, neste sábado, juntamente com o Jorge Pegoraro, que está no estúdio aqui comigo também, o Luiz Moreira, ele que é gerente-geral do complexo Dreamland, que tem aí museu de cera, vários atrativos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, Pegoraro. Bom dia, Márcio. E a todos os ouvintes da Transamérica. Márcio Barreto também na nossa mesa de comando aqui do programa Fronte Transamérica, e falando aí a respeito, né, de toda essa movimentação do feriado, o complexo do Museu de Cera, a Vale dos Dinossauros, também com uma movimentação especial durante este feriado prolongado de finados? É, especificamente agora aos finais de semana nós vamos ficar funcionando até as 19 horas. Às 19 horas é a última entrada, né? O turista pode ficar lá dentro o tempo que ele quiser visitando, tem um tempo para tirar fotos, ver o Vale dos Dinossauros, o Maravilhas do Mundo. Então, até as 19 horas, o turista pode entrar no nosso complexo. Complexo que tem várias atrações, vamos até descrever algumas aqui, porque está sempre inaugurando, né? Sempre incluindo, inclusive, novas atrações, né? Sim. Hoje nós temos, né, contamos com o Museu de Cera, com mais de 90 personalidades aí mundialmente conhecidas. Temos o Vale dos Dinossauros, com 25 dinossauros. Todos eles são robóticos, né? Se movem, emite o som deles mesmo. E também temos Maravilhas do Mundo, com mais de 30 réplicas, né, Guilherme? Dos maiores pontos turísticos do mundo, né? Os mais visitados. Taj Mahal, Muralhas da China, Torre de Pisa, Cristo Redentor. E também agora, até fevereiro, vamos dar uma repaginada nele com mais umas 20, 25 réplicas novas. Pegoraro me comentava aqui fora do ar, inclusive, que estão surgindo novas atrações, inclusive voltadas para o público daqui? Com certeza, eu acho que... Bom dia, Luizão, bom dia, bom dia. Guilherme, novamente, bom dia, Márcio. É um atrativo que está sempre trazendo novidades, né, Luiz? Sim. Eu acho que a proposta é exatamente essa, né? É, exatamente, Pegoraro. A proposta é essa, fazer com que o turista, né, a princípio, que nós conseguimos... com que o turista fique um dia mais na cidade, né, Guilherme? Então, hoje, nós oficialmente vamos inaugurar hoje o nosso food truck. Que, aliás, é maravilhoso, né? Quem já pôde ver uma fotografia ou ver ao vivo ali, como nós já presenciamos ali, é um veículo especial mesmo. Sim, é um Ford Koi 1951, o único no Brasil, né? E é onde nós vamos oferecer ali uma mini praça de alimentação aos visitantes e aos turistas também que passam ali na Rodovia das Cataratas, né? Será servido hambúrgueres e hot dogs, mas bem do estilo americano, com os molhos americanos, né? E também porções de batata frita e porções de frango frito, onde o destaque dessas porções... são os molhos que serão oferecidos, né? Então vai ser uma coisa assim totalmente diferente, que também não deixa de ser uma nova atração, porque ele está ali no estacionamento e é um caminho muito bonito, é uma raridade. Então as pessoas que virão passar ali com certeza vão parar para tirar uma foto. Com certeza vão querer tirar uma foto. E mais uma atração gastronômica, né, Guilherme, na nossa cidade. Que pega a gente pelo estômago, isso aqui é o mais interessante. Agora, estômago. Você comentava até a questão do caminhão, né, que é um caminhão antigo, sim, uma raridade. E isso é algo que sempre chama atenção, né, a questão dos carros antigos, dos modelos antigos. Vocês, sim, pretendem investir, inclusive, nessa área? Nós temos o nosso projeto já, né, que já está praticamente aprovado. Em janeiro agora começar a obra do museu do carro clássico, né, que é o Hollywood Dream Cars. São carros da época de Elvis Presley, são Cadillacs, né, Rolls Royce, e carros nesse segmento, né. É um prédio praticamente aí de 2.200 metros quadrados construído, né, todo de vidro. Então vai ser uma obra assim bem imponente, um negócio muito bonito mesmo. E os carros, né, que estarão ali dentro serão raridades. Muitos colecionadores de carro, ou até mesmo pessoas que amam os carros antigos, não vão se arrepender em fazer uma visita, porque ali terá ali várias raridades mesmo. E a gente nota, né, cada vez que há até uma exposição aqui em Foz do Iguaçu de carros antigos, que o interesse do público é muito grande por essa área. Vocês, sim, até antes de inaugurar esse espaço, pretendem fazer exposições com carros, motos antigas? Sim, nós temos ali 5 mil metros quadrados no estacionamento, né? Então a nossa ideia agora porque agora nós temos um algo a mais para oferecer, né, Pegoraro, que é uma alimentação, que é um lugar para tomar um lanche, tomar uma água, um lugar, né, mais tranquilo. Então agora, para o mês de dezembro agora, nós estamos aí, vamos só confirmar a data de um encontro de carros antigos, né? Qualquer carro antigo vai poder participar, claro, e um de motos também. A gente quer levar esse pessoal para o estacionamento do museu para expor seu carro, passar um domingo com a família. Porque é aquela coisa, né, Pegoraro? O que adianta ter um Chevrolet 1912, é uma raridade, dentro da minha garagem, não mostrar para ninguém? Só tirando o pó ali, né? Não é verdade? O gostoso é com que as pessoas veem aquilo que eu tenho. E para saber como que era o carro da época, tirar foto, põe em Facebook, enfim. Então, isso que é o gostoso, né, Guilherme? Mostrar para as pessoas o que era o carro no passado. Quero aproveitar, Guilherme, e mandar aqui um abraço pro Veraldo, né? Lá da Mineração Maracaju, da Mineiro Mix, que tem os veículos antigos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vamos convidá-lo aí para estar expondo os seus veículos aí nessa nova exposição do complexo Dreamland, né? Claro, com certeza. Vamos chamar o pessoal aí que tem os carros antigos, vamos entrar em contato. Até você que estiver ouvindo aí, tiver um carro antigo, entre em contato com a gente e vamos expor, vamos mostrar, vamos trazer a galera aí um domingo à tarde, fazer com que as pessoas passem um domingo gostoso lá no museu, né? Com certeza. Luiz, nós temos acompanhado o teu trabalho aí, gerenciando todo esse complexo turístico, essa nova atividade aqui em Foz do Iguaçu, turística, né? Uhum. E nós vimos já o sucesso desse complexo. O grupo investidor está feliz, está contente com Foz do Iguaçu? Sim, estão muito felizes, sim. Você administrou uma grande empresa, sabe muito bem como que é, né, Pegoraro? É trabalhoso, tudo fruto de uma equipe também pronta, né? E nós conseguimos, através de trabalhos, enfim, de números que a cidade recebe, não só daquilo que nós atendemos, mas o que a cidade recebe, que o destino recebe, com que eles investissem mais aqui, né? Então, por isso que vão continuar as obras também, né? Do Museu do Carro, e depois vai vir o Museu da Harley, e depois também o Museu do Caminhão Antigo. Então, várias outras coisas aí virão. Então, agora já lançado oficialmente para o ano que vem, fica o Museu do Carro Clássico, né? Uhum. E eles estão bem contentes, sim. E vocês têm outros investimentos também lá no sul, né, do país, principalmente ali na região de Gramado. Você poderia fazer uma comparação para a gente? Lá já existe há muitos anos, né, esse Museu de Cera, o complexo, sim, todo, sim. O Museu do Carro também antigo, né? Sim. E qual é a expectativa aí de Gramado e Foz do Iguaçu nesse sentido? É aquilo que você disse, né? Gramado ele já está mais fortificado. Né? Lá tem o Museu de Cera, tem o Museu da Harley, Hollywood, Supercarros, recentemente o Vale dos Dinossauros, e daqui uns 2 meses no máximo, inaugurando o Museu do Caminhão. E o turismo regional rodoviário lá é muito forte, coisa que infelizmente aqui nós não temos, a não ser em épocas de feriado. Mas se tratando por aqui, ter 1 ano e 3 meses aberto, nós não estamos muito longe de lá não, a diferença é pouca. Claro que agora, no final do ano, novembro, dezembro, praticamente agora em janeiro, eles têm um período de Natal Luz, que aquilo vira assim, né? Explode, né? Explode. A cidade, né? E a Páscoa também lá é muito, muito forte, porque tem as fábricas de chocolates ali, né? A malha aérea para Porto Alegre é muito melhor do que para Foz do Iguaçu, mas em número de visitantes, nós não estamos longe de Gramado, não. E nós vamos alcançar. Que beleza, né, Guilherme? E até interessante a gente tocar um pouco nesse assunto, porque aqui em Foz do Iguaçu, nós que estamos há bastante tempo aqui na cidade, nós já ouvimos de tudo. Já ouvimos, por exemplo, que Foz do Iguaçu teria um parque temático do Beto Carreiro, um parque temático da Disney. Volta e meia surgem esses rumores. Agora, vocês anunciaram que fariam um complexo temático aqui e realmente fizeram. Como é que foi essa intenção, né? Como é que foi até essa iniciativa de criar este novo atrativo aqui de Foz do Iguaçu? Eu trabalhava na CVC, né? Fiquei 25 anos na CVC. E nessas viagens aí, várias coisas acontecem, várias oportunidades, né? E numa dessas conversas com conheci o Martim, que é o investidor, e falei, Martim, poxa, Foz do Iguaçu precisa disso, né? Não tem. Os passeios são abertos. Cataratas, Parque das Aves, Itaipu, Paraguai, são lindos, são maravilhosos, não tem nem o que dizer, mas são abertos. Precisamos de uma coisa assim fechada. Até para dias de chuva também, até né? Até para dias de chuva. E aí e também seria uma nova atração. E ele veio para cá, foi feita uma pesquisa de mercado, contratou uma empresa, levantou números e tal, e decidiu que iria investir aqui. E aí ele foi vendo o resultado, foi vendo o trabalho, foi vendo, né, o que a gente conseguia, e falou, não, realmente vamos investir, e tanto que em Gramado são lugares separados, né, as casas são separadas, e vamos inaugurar agora dia 20 de dezembro, dia 15, até dia 10 de dezembro, o primeiro museu de cera católico, né, que eu vou falar do Brasil, porque não sei se no mundo é o primeiro, em Aparecido do Norte. Você vê, né? É um número absurdo. O Aparecido do Norte recebe 13 milhões de visitantes por ano. Né? Então, assim, o que as cataratas estamos recebem recebendo por ano... 1,5 milhão, né? Eles recebem por mês quase lá. Então, são pontos assim, de investimentos. E aqui vai ser... Nós temos já o filme em 3D pronto do parque. Vai ser um negócio assim, maravilhoso. E vamos investir, eles vão investir... acreditar no destino, e nós também acreditamos, né? Nós estamos fazendo com que ele acredite no turismo, no destino Foz do Iguaçu. Então, infelizmente, temos hoje uma Secretaria de Turismo que está meio que fazendo aquilo que pode, né? Poderia fazer muito mais. Orçamento pequeno, inclusive, para o próximo ano. Para o próximo ano, né? O Convention Bureau também, a toda ponta aí, o nosso amigo Felipe Gonzalez agora fazendo parte lá, Paulo Ângeli também no Contour, o Licério, todo mundo correndo atrás para fazer com que o destino pegue horário. Tenha um roteiro de 7 noites, de 8 dias, porque hoje Foz do Iguaçu tem potencial para isso. Exatamente. E eu acho que é isso que falta realmente, né, em Foz do Iguaçu, né, Guilherme, Luizão. O Luizão tem toda essa experiência, né, no turismo. Ele é conhecido aqui até na cidade, o Luizão da CVC, mas agora é o Luizão do Museu de Cera, né, Luiz? Sim. Exatamente isso. Nós abordamos numa fala nossa até qual foi o último prefeito do município de Foz do Iguaçu que mais ajudou o turismo, né, se existiu um que ajudou mais o turismo, né? Não conseguimos lembrar, né, Guilherme, um nome assim, tão rapidamente, né? Até conseguimos, né? Eu, inclusive, o professor Mauro Bandeira comentou no Facebook, né, que possivelmente esse prefeito se chamava Jorge Schinofeng. Exatamente. Ou seja, estamos com um déficit bastante grande nessa área, né? Exatamente. Mas o que falta ainda, Luizão, na tua experiência dirigindo um atrativo turístico, né, dessa envergadura agora em Foz do Iguaçu? O que falta ainda em Foz do Iguaçu para a gente alavancar, de fato, o turismo na cidade? Eu acho que, claro, a gente vai por esse lado, também, politicamente falando, não entendemos a fundo, né? Não temos conhecimento a fundo. Mas eu acho que falta... o investidor chega aqui e ele não tem como você dizer assim, ele não tem um privilégio. Ele fala, não, olha, a área está aqui... Uma isenção de imposto, sabe? Não tem. As dificuldades, né? São As muitas. As dificuldades são muitas. São normais para qualquer empresa, qualquer situação, qualquer indústria. Sim, né? Então assim, aí você espera um órgão que só tem 2 funcionários e tem uma lista enorme de fiscalização para fazer, sabe? E burocracia aqui, burocracia lá. Então, Guilherme, o investidor vem para cá, eu conheço o dono do parque aquático lá em Itaipulândia. Poxa, aquilo era para ser aqui. Aquilo era para ser aqui. E a gente vai perdendo, né? E vai esses perdendo. Produtos, né? Esses atrativos para outras cidades. Tem lá a área industrial. Poxa, claro, a gente não sabe até que ponto tudo é verdade, mas também o senhor, o empresário, não ia mentir. Poxa, Luiz, eu pedi... uma isenção de imposto por isso? Não tenho. O que dá para fazer por 2 anos, é isso? Poxa, aí foi para Medianeira e conseguiu lá. Então, quer dizer, o porquê? Qual é a dificuldade, né, Guilherme Pegurado? Qual é a dificuldade que a prefeitura tem, não dizendo mal do prefeito, muito pelo contrário, mas o que a prefeitura não pode... Eu acho que a prefeitura deveria fazer muito mais. sabe, para poder... Eu acho que a própria decisão, né, de o conceito, a questão conceitual, se Foz do Iguaçu é realmente uma cidade turística ou não, né? Porque isso muito se fala, né? Isso Sim. se ouve muito nas, nos horários políticos, nos comentários aí, nas ruas, na política, mas realmente, Sim. de fato, quando se chega nessas decisões de vamos trazer para cá um grande investimento, vamos facilitar a vida desse empresário, vamos... asfaltar sua rua, Exatamente. Vamos né, dar um desconto aqui no IPTU, tudo isso daí ficam situações para depois uhum. e essas situações não são mais respeitadas. Né? Exatamente, não questionando verba de saúde e educação, porque isso é uma coisa que... Sagrada, né? Sagrada, mas a menor, tirando isso, uma das menores verbas que tem é para a Secretaria de Turismo, que é onde a cidade... Impulsiona a cidade, que é o turismo. Você vai para qualquer cidadezinha aí, a gente, né, Pegurário, que viaja muito de carro, ó, bem-vindo a Santa Cruz do Sul. Tem um portal, né? Tem um portal. Aí aqui você entra em Foz do Iguaçu, é um o pessoal que precisa trabalhar também, mas te abordando ali, entregando um panfletinho para você ficar em hotel, uma entrada onde você pega uma fila quilométrica, é uma entrada ridícula, né? Sabe que o turista chega ali abordado por um cara que manda baixar o vidro, o cara fica com medo. Né? Então, acostumado assim, nas grandes cidades, onde sim, isso, né? Exatamente. Uma falta de segurança, né? Exatamente. Você pega uma rodovia das Cataratas pessimamente iluminada. Gente, isso aí era para ser o cartão postal da cidade. É o entra e sai da cidade, é o eixo da cidade, é aeroporto, é Cataratas, é Parque das Aves, é museu, são os hotéis e é muito mal iluminado. As placas de sinalização cobertas pelo mato? Cobertas pelo mato, mal pintadas, enferrujadas. Então, a pessoa... Esses dias tinha um senhor alemão no museu e ele estava conversando com uma das nossas meninas ali, as atendentes, e ele falou, olha, lindo, maravilhoso, mas assim, é muito mal cuidado. A menina falou assim, nossa, mas o senhor está falando do museu? Não, não, estou falando aqui da estrada para chegar... Sabe, sinalização, o mato, ele desceu no ponto de ônibus ali, não, ele falou, sabe, não tem... Então, quer dizer, isso faz com que o turista fale mal lá fora. É verdade, né, Guilherme? E lembrando, inclusive, que agora no dia 13 de novembro, né, vamos até mandar um abraço aqui para o amigo Ivo Valente, no dia 13 de novembro, às 11 horas da manhã, será feito um compartilhaço nas redes sociais aqui de Foz do Iguaçu, cobrando justamente essa questão dos acessos à cidade. Né? Melhoria do acesso no Trevo da Costa e Silva, melhoria na BR, enfim, para que tenhamos uma mobilidade maior aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estamos conversando com o Luiz Moreira, ele que é gerente-geral do complexo Dreamland, ali na Avenida das Cataratas. Uma pergunta até que o Márcio Barreto me mostrou aqui, que chegou através do WhatsApp, perguntando sobre o Vale dos Dinossauros. Há um rumor na cidade de que esse atrativo fecharia. Procede, não procede? Não, em hipótese alguma. Não tem assim, intenção nenhuma de fechar, mesmo porque é um atrativo que chama muita atenção, muito pelo contrário. Nós vamos fazer os passeios noturnos agora no horário de verão. Né? O espaço também é locado para aniversário. Hoje temos lá, infelizmente, acho que vai chover, né? Mas tem um aniversário lá hoje para 400 pessoas, aniversário de duas crianças que convidaram 400 pessoas. Né? Mais uma noite... opção, né? Uma opção nova. Sim, é uma opção nova. À noite ele é todo iluminado. E muito pelo contrário, daqui mais 45 dias chegam mais 4 dinossauros. Então, fechar só se for das 10 da noite às 6 da manhã. Aí está fechado. Caso contrário... Dia das Bruxas, alguma ação especial por lá? Pois é, então. O ano passado nós fizemos com uma escola de inglês, né? Para 150 alunos fizemos lá a noite do Halloween. Foi o primeiro, foi um teste, foi muito bacana. Esse ano nós estamos negociando com eles, né? Para eles fazerem novamente a noite. Se não tiver com eles, a gente vai fazer alguma programação ali especial. Aí nós vamos, né, divulgar, mas assim, não é nada, mesmo porque também esse tempo ruim aí hoje, né, essa chuva, ano passado estava um sol previsão, lindo, chuva, né, pro feriado, né? Uhum. Luiz, voltando na questão da alimentação, da novidade Sim. gastronômica aí, do nosso caminhão, né, uhum. De alimentação, algum esquema especial para ficar aberto à noite também ali naquele também, local? Também, ele vai ficar aberto até o horário que o museu fica aberto, então se o museu fecha 19, ele vai ficar até 20h30, 20, 21 horas. É o último visitante deixar o local. Até o último visitante deixar o local. E nisso daí o pessoal que está passando ali, o pessoal que mora na cidade, pode ir lá, utilizar o estacionamento do Museu de Cera, e fazer um lanche ali, porque eu experimentei ontem, fomos cobaia lá, e é muito bom. Não tem assim na cidade um lanche com, não vou dizer qualidade, sim, claro, mas com um sabor... Mão de obra local aqui também, de Foz do Iguaçu. Tudo local. Quantos funcionários hoje o complexo emprega hoje diretamente? Hoje, sem falar indiretamente, mas hoje diretamente. O nosso parque ali, contando com vigilante, segurança e tudo, são 60 funcionários. Olha que beleza, né? Qual é a empresa hoje, ou indústria de Foz do Iguaçu, que tem esse número, né, de funcionários? Sim. Né? Uhum. Considerando que vocês ainda estão no início, né? no início da atividade do empreendimento, né? Sim. Foi feita uma projeção em cima do parque pronto de 280 funcionários diretos. Muito bom, né? É hoje o que tem aí as grandes empresas, aí como Cataratas do Iguaçu S.A., 300 funcionários na área do Parque Nacional. Então, sem dúvida nenhuma, né, Guilherme, esse empreendimento veio não só para ficar em Foz do Iguaçu, mas veio também para atrair bastante pessoas, bastante visitantes. Claro, com certeza. E esperamos, né, justamente que continue nessa expansão, o bom movimento ali verificado, e inclusive para quem está nos ouvindo agora, quem mora aqui em Foz do Iguaçu, nos municípios da região, para visitar o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros, todos os atrativos ali do complexo. Como é que ele pode fazer? Como chegar até lá também? Nós funcionamos todos os dias, né? De segunda a sexta, das 8 às 18, sábado e domingo e feriado, das 8 às 19. A partir do dia 11 de dezembro até 1º de março, nós iremos funcionar todos os dias das 8 às 19, né? Fica localizado na Rodovia das Cataratas, sentido às Cataratas, ao Parque das Aves, ao aeroporto, né? O morador, ele tem um preço diferenciado. O morador de Foz e da região, o nosso preço de bilheteria é R$ 40,00. O morador paga R$ 20,00 o adulto, né? Criança até 5 anos não paga. De 5 a 11 anos paga 50%. O idoso também paga R$ 20,00. O estudante também tem o desconto de 50%, lembrando que o estudante tem direito ao desconto, sim, mas ele tem que apresentar a carteirinha de estudante. Porque muitos chegam e falam, eu sou estudante, mas e a carteirinha? Mas você não quer dar desconto? Nós vamos dar, tem que comprovar. Né? E o morador, é só ele levar um comprovante de residência, qualquer comprovante, água, luz, telefone, título de eleitor, documento do carro, algo que comprove que ele mora aqui, e ele tem um desconto. Né? E também nós estamos fazendo para o morador da região de Foz, da cidade e da região, o ingresso solidário, né? Que ele tem, além do desconto, ele leva um quilo de alimento, que isso é revertido para o Lar dos Velhinhos. Aí em 2 meses que nós estamos com essa promoção, levamos mais de 1.100 quilos de alimento lá para eles. Que beleza, né? Não sei se o Guilherme tem mais alguma colocação, mas eu queria agradecer aí mensalmente a presença do Luiz Moreira, diretor do Complexo Dreamland, do Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, né? Maravilhas do Mundo, isso. Que sempre é um parceiro aqui nosso também da Transamérica Foz, e desejar aí sucesso, não só agora nesse próximo feriado, mas sucesso aí nessa longa empreitada aí que vocês têm pela frente em Foz do Iguaçu. Obrigado, Pegoralho. Primeiro que vindo de você é um grande elogio, porque além de amigos, né, sabemos muito bem o profissional que é. E é isso, nós estamos brigando pelo destino, né, com que o turista fique um dia a mais em Foz ou 2 dias a mais aqui. O que a gente quer fazer é isso, lutar pelo destino. Luiz Moreira, que participou com a gente aqui, então, nesta entrevista na Transamérica, material que estará disponível daqui a pouco em transamericafoz.com.br.